não sabe como é que é. 500 anos de luta, nós somos negros de fé. Firma na história, preste atenção no contexto. Por sua vida, mano, Cristo pagou o preço. É alto G no meu peito, a consciência na mente, pra de repente um vacilo não acontecer. Pois este nosso sistema causa desunião, renda mal distribuída, favela é vida de cão. Nada de informação, a humanidade se ilude. Pessoas falham e pecam e poucos buscam perdão. Goiânia entra em cena, a atitude é o lema. E nessa sequência a atitude é de restauração, buscando agora a reflexão. Somos o novo produto do gueto, a revolta do preto que vem buscando a revolução. Somos produto do gueto, aí se liga no som. A nova fúria do gueto é só pra sangue bom. Vila São Paulo é meu gueto, quebrada de responsa. Sangue de Cristo é de preto, a paz que o sonho firmou. Somos produto do gueto, aí se liga no som. A nova fúria do gueto é só pra sangue bom. Vila São Paulo é meu gueto, quebrada de responsa. Sangue de Cristo é de preto, a paz que o sonho firmou. Encontramos, nós somos bandidos, aqui somos a revolução. Eu sou produto do gueto, sem química na minha mente. Meu consciente eu não altero com o que me destrói. Num periférico dia a dia somos atitude na quebra. Calo no pé do sistema, pilantra, a ver se me erra. Somos conscientizados, reformulados pelo sangue de Cristo. O aqui se pá é um doido, sangue de preto é de Cristo. Não somos manobrados, fazemos revolução. Resgate de valores, essa é a nossa missão. Pilantra duas caras, vem pra nos intimidar. Aqui é linha de frente, pode chegar e trombar. Porta, voz da favela, rimando e metando bronca. Tizil e Primodi, que não virou a bolsa. Vampeta, nosso colado, é companheiro de fé. Se precisar de 3-4, sabe como é que é. Respeito de preto não é conquistado, traficando, roubando. Ele vem naturalmente, o reconhecer dos manos. Somos produto do gueto, aí se liga no som. A nova fúria do gueto é só pra sangue bom. Vila São Paulo é meu gueto, quebrada de responsa. Sangue de Cristo é de preto, a paz que o sonho firmou. Somos produto do gueto, aí se liga no som. A nova fúria do gueto é só pra sangue bom. Vila São Paulo é meu gueto, quebrada de responsa. Sangue de Cristo é de preto, a paz que o sonho firmou. Mesmo sendo negros conscientes do sistema, nada exemplares, por causa de inconscientes que desvalorizam a nossa raça. Minha atitude é expressada na fala. Eu peço ao Senhor, ilumine o gueto, dê a proteção para mim e para os meus irmãos. Porque estamos sempre buscando a verdadeira salvação. Eu não sou nenhum colado dos boys, por isso que eu evito conspiração entre nós. Minhas levadas quebradas sejam poesias ao ouvido da periferia. Porque eu não quero ser um negro sem conceito, com falta de atitude e sem nenhum respeito. A gente colhe aquilo que se planta. Uma ação quase sempre proporciona uma reação. O Delta G e o Neon, exemplo do novo produto do gueto, que está no céu a nos olhar. Somos produto do gueto, aí se liga no som. A nova fúria do gueto é só pra sangue bom. Vila São Paulo é meu gueto, quebrada de responsa. Sangue de Cristo é de preto, a paz que o sonho firmou. Somos produto do gueto, aí se liga no som. A nova fúria do gueto é só pra sangue bom. Vila São Paulo é meu gueto, quebrada de responsa.